Eu coloco a porra do vídeo no ar com a introdução, com o cinematic de introdução do Injustice, coloco, faço o post direitinho, ponho agendo ontem. Já entra no ar hoje com o vídeo fora, e nenhum dos filhos da puta entra lá, vê pelo menos, pra ver se tem alguma coisa errada. Eu só tô vendo aqui, ó. É, bonitão, só que no trabalho a gente não consegue mexer no vídeo, né? Os caras... foi por isso que eu mandei aquele e-mail pra vocês de manhã cedo, porque como é que a gente vai fazer? Né? Tá fora. Se o vídeo não roda, foda-se, não pode fazer nada. Como é que eu vou mexer em vídeo? É bloqueado no trabalho? Tô vendo um monte de comentário aqui. Porra, Léo, caralho. Quer ver? Cadê? Não, aqui, Evandro Loco, fora do ar, parabéns. Felipe Silveira, pior que tá desde que ele botou o post no ar. Não foi tipo ele botar e depois foi tirado. Ele botou no ar fora. Ah, fala pra eles que o nosso saque tava fora do ar também. Nosso SAC, atendimento ao consumidor enxuto. Cara. Aí o Churrubino fez um comentário mais conveniente com o BDE. Vai ver o post foi agendado quando o vídeo ainda estava no ar. Sim, Churrubino, foi o que aconteceu. Mas no meio tempo que ele ia ser publicado, o vídeo foi parar no cu do Dadá. O podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, acompanhado como sempre dos nossos queridos amigos Super. Paciência é o melhor jogo já feito. Eu nunca e seu delay. Mega Man é foda. Parece o Mestre Sábio convidado hoje. O Inferno. Jogando dominó no tablet do meu filho. O Moi que tá de rancorzinho com o Inferno. Eu queria um password pra vida. E o Sorg. Oi, tá empiado. Crianças, meus queridos pequerruchos que nos ouvem, estávamos aqui alguns minutos atrás, mentira, faz mais de uma hora, bando de vagabundo, não inicia logo a porra do podcast. Vagabundo! Vagabundo! Conversando sobre nossas desventuras nos videogames. Então resolvimos, de última hora, que iríamos falar disso, dos jogos mais difíceis que passaram pelas nossas mãos suadas e cebosas. Todos os jogos que quebraram nossos espíritos e nos deixaram chorando no cantinho do quarto, abraçando o joelho depois de ter jogado o controle pela parede. E segue o baile! Falando de um momento gamístico que você pastou, chorou e se entregou ao desespero por causa de um jogo maléfico. Eu posso começar, cara, se ninguém quiser começar. Cara, bom pra dar o tom pro podcast, assim, né? Vocês acham que eu sou assim só por causa da minha vida amorosa, cara? Porra! A sua o quê? Que vida amorosa? É, tá falando do quê? É por causa dos amigos também, que eu não tenho, ó. Não é... Vai, Moi, começa, porra. Não, cara, partilhar um que todo mundo aqui, a gente tava conversando antes, nessa uma hora que a gente tava antes, que a gente é vagabundo, a gente não começa nunca. A gente queimou todo o assunto, agora a gente vai repetir todo o assunto de novo e vai rir das mesmas piadas idiotas. É, cara, como é que é o nome do jogo? Nossa, ah tá. Cara, Dark Souls, cara. Dark Souls, caralho. A gente tava comentando, é um jogo recente, porra. Ele não foi feito pra tu vencer, cara. Com certeza, eu tava falando, tem algum esquema com fabricantes de controles, porque é um jogo que te dá vontade de jogar o controle na parede, cara. Dark Souls é feito pra quebrar seu espírito, né? O espírito, o controle, a alma... É, cara, esse jogo é muito filha da puta, cara. Por que é um jogo filho da puta? Ai, ao começar que não tem como tu ganhar ele. Não tem como tu zerar esse jogo. Sério, eu não consegui zerar ainda esse jogo. Aquela, o Prepare to Die Edition. Não consegui, cara. Não... Eu admito, estou aqui. Esse jogo me quebrou, cara. Não consegui zerar essa merda ainda, entendeu? Por que, cara? Mou, qual o problema dele? Mou, você tá achando que você vai zerar Você ainda tem pretensões de um dia zerar, esse jogo é inzerável. Um dia, cara, eu tenho fé que um dia... Alguém pode me dizer por que, que esse jogo é tão sinistrão assim? Você não chegou a jogar, Inferno? Não, porque não, ele é exclusivo, né? Óbvio da sua mula. Tem pra computador, Inferno. Tem pra PC? Mas sim. Não, mas me disseram que pra PC é um fork muito safado. É, não. Tu tem que jogar com controle, porque jogar no PC com o teclado, esse jogo é impossível, que é totalmente errado os comandos. Eu não consegui mudar os comandos, tem que jogar com controle. Então, o jogo é tão difícil que é difícil mudar os comandos. É difícil de mudar os comandos, ele então, não te deixa fazer nada, tá ligado? Então, voltando à vaca fria, por que esse jogo é tão difícil? Ai, cara... É tudo é difícil nele, não sei, porra, tu vai morrer pra caralho, isso é um fato, é fato venéreo já, tá? Tu não vai conseguir passar do... É realmente, eu não sei, é um jogo difícil, Inferno, não sei explicar, cara, alguém sabe explicar porque que é um jogo difícil? Cara, Dark Souls é o seguinte, Inferno... Tem uma coisa no... Peraí, antes de explicar, desculpa, antes de começar a falar, Mo, explica como é o jogo, rapidamente. Ah, basicamente é um RPG de ação, assim, tu vai escolher tua classe, tu vai, em tese, né, era pra tu upar o teu herói, né, só que tu não vai conseguir upar ele, porque tu vai morrer toda hora. Tu vai distribuindo os pontos, tu vai conseguindo equipamentos, tu vai melhorando skills, vai comprando skills, magias, afins, e basicamente é isso, entendeu? É um RPG de ação com magia e tudo que tem de um bom, dentro de um bom RPG, né, cara? Basicamente. Inferno, aí você perguntando porque é tão difícil. Além dos bichos todos... um RPG não é pra ser... É um RPG de ação. Mas além dos bichos todos que vão te matar o tempo todo porque eles são difíceis... Eles são feitos pra isso? O jogo, quando você morre, você não vai pegar um jogo salvo e voltar lá de trás. Porque o jogo salva automático o tempo todo. Se você morrer, você morreu. E seu tipo herói volta ele meio que do zero, né, Mo? Cara... É uma coisa assim, não é? Por que tá me lembrando disso, Léo? É exatamente isso. É foda porque é Inferno. Tu tem checkpoints, tá entendendo? Tu precisa chegar nos checkpoints. Um passo antes do checkpoint e tu morreu, tu vai pro aquele checkpoint, o primeiro, lá antes de ter, entendeu? Então, meio que se torna um objetivo de jogo. Preciso chegar no... Não é preciso chegar no chefão, preciso pegar o equipamento melhor. Não, não. O teu objetivo é chegar no próximo checkpoint vivo. Basicamente, esse é o objetivo do jogo. O pior você morre. Se você morre... Se você morre, beleza. Ele te dá uma chance de você voltar com, acho que 70% daquilo que você tinha conquistado. Se você morre de novo, você perde tudo. Caralho. Aí você começa do zero, cara. Só que é o seguinte... você já tinha... Peraí, Uno, rapidinho. Você já tinha morrido com 100% de tudo que você tinha. Por que diabos alguém acha que com 70% você vai conseguir passar? É muito engano, né? É simples. É uma ilusão, o que cara. O mais foda ainda, prima, é que o jogo te sacaneia, porque quando você tá jogando, vem bichinhos pra você bater, tu mata com 2-3 porradas. Quando tu está chegando perto do checkpoint, aparece um bicho que te mata com uma porrada. A história rapidona, assim, porque eu acho que tá meio vago. A história é... Você é um morto-vivo, basicamente. É. E aí você volta num mundo medieval pra tentar acabar com outros demônios e, enfim... Tentar achar paz, assim, né, Léo? É, tentar achar paz, assim, acabar com os demônios e instaurar a paz naquele mundo. Beleza. Só que, assim, é que o Nuco falou. Você mata os inimigos comuns, outros mortos-vivos, com uma espadada, com uma flechada, aí até aí tudo bem. Cara, você chega contra os vilões principais, que são demônios gigantescos, que você vira um pontinho na tela, ele olha pra você e você perde metade da energia. Já começa daí. Cara, ele pisca, assim, ele dá um passo, assim, você morre, cara. É impossível. Tu entra na área dele, né, tu já começa a perder HP já, né, cara. E assim, o jogo não tem trilha sonora, são o som ambiente. Isso é muito foda. Aí quando você chega num chefão, ele tem uma trilha sonora que sobe, assim, de uma hora pra outra, cara, e aquilo te deixa muito tenso. Mas assim, aí você vê aquele demônio gigantesco correndo pra sua, em sua direção, cara, te dá um cagaço que você sai correndo, você larga o controle, eu não vou jogar. Cara. O inferno não pode jogar, ele vai morrer de coração, né, cara? A trilha sonora do jogo, a trilha sonora do jogo são os seus gritos de filho da puta, de cinco. São seus gritos de terror. Que jogo que vocês estão falando? Esse cara, hein? Ah, você não sabe quem eu sou, é? Dark Souls. Ouvinte, como você pode notar, o Dadá acabou de chegar atravessando o assunto. Dadá, diga olá para os ouvintes. Olá para os ouvintes. Tá, agora cala a boca. Tá, dá uma olhada, eu vou mandar as duas páginas da resenha do IGN para Dark Souls. Não leiam a resenha, leiam só os comentários das fotos. Fuck this. Oh my God, why? Não tá ligado? Fébulas. Esses vão te matar com fogo. Esse vai te matar de não sei que jeito. Esse aqui vai te matar sim. Olha, o do dragão é muito bom. Esse vai te matar com a sua cauda, né? No caso, a cauda do dragão. Que é um machado. Aí do outro tem um cara escondido, tipo, numa esquininha. Esse cara tem um presente pra você. O presente da morte. Embaixo tem um... Caralho, um jacaré, isso vai matar gato você. Tubarão. É um gato com mandíbula de jacaré, cara. Isso vai matar você com as garras de gato jacaré. Não, os dois piores chefes pra mim são a Hidra, porque você não vê a Hidra. Você tá num pântano e, de repente, começa a aparecer uma porrada de cabeça te atacando de tudo que é lado. E o outro chefe, que deve ser uma homenagem ao Sorg, que é um Sorg gigante com uma espada maior ainda. É a porra de um lobo segurando uma espada de 10 metros que fica rodando e pulando em cima de você e te despedaça. Só isso. Fala aí, Sorg, o que você ia falar? Assim, Dark Souls, ele é uma continuação de um jogo que chama Demon Souls, que é basicamente assim, a mesma coisa, a mesma premissa, só que o Dark Souls, ele é mais polido e tal, ele é... Mesma coisa, mais, só que diferente. É, assim, mais refinado, gráficos melhores e tal, não sei o quê. E o Demon Souls, ele já era conhecido por ser absurdamente difícil. Aí eu não sei que cargas d'água que a galera resolveu, a produtora resolveu piorar a dificuldade do jogo. Aí fizeram o Dark Souls, que eles falam que é muito, muito pior do que Demon Souls. Sorg, diga. Deixa eu só falar aqui a opinião do cara da análise. Abre aspas. O trabalho do revisor é difícil quando se trata de um jogo como Dark Souls. Eu simplesmente não posso recomendar pra você comprá-lo, sem reservas. Não é um jogo que você joga pra relaxar. Ele não se importa nem um pouco sobre se você está se divertindo ou não. Ele não dá mínima pras suas noções de entretenimento ou seu bem-estar mental. Se você apenas joga por diversão, isso não é pra você. É, cara. Muito bom. Esse aviso é pra você, Inferno. É, Inferno, vai te dar problema isso aí, cara. Ouvintes, pra quem não sabe, o Inferno passou mal jogando Borderlands 2, cara. Caralho, que filha cara. Da puta. Olha aí, escancarando a vida pessoal do nosso... Nunca fazer isso com a minha vida pessoal, né? Nunca. Aí imagina, cara, o Inferno vai jogar Dark Souls, ele vai se matar, cara. Vai, o coração dele... Tá fazendo cardíaca, não, cara. Vai explodir o coração dele, cara. Não joga, Inferno. Apesar de tudo, a gente gosta de ti, cara. Não joga Dark Souls, não. Ô, Inferno, se você jogar Dark Souls, prende o seu controle no teto, porque você vai tacar ele em algum lugar, cara. Ô, Jorge, você aproveita e prende o controle, o microfone no teto também, pra você não ficar... Ele. E aí? Ai, ai. Obrigado. Eu vou prender ele no seu rabo. Olha! Opa! Ó, oh, Dadá! Cara, desculpa. É muito tempo longe. Muita coisa ruim. Dadá veio com preparo hoje. É muito tempo longe, eu tenho que desabafar, entendeu? A gente tava com saudade de você, Dadá. Eu tava com saudade de vocês também. A gente tá se perguntando por que você tinha sumido. Mas agora você vai ficar quieto porque o Sorg vai falar de um jogo que quebrou o espírito dele. Fica à vontade. Além de Dark Souls, cara. Além de Dark Souls. Cara, Dark Souls já me deixou deprimido. Acho que eu vou parar de gravar. Vou lhe chorar no canto. Cara, eu jogava Ghosts'n'Ghosts do... Eu acho que era... Não sei se era do... Não era do Mega Drive, cara. Eu não lembro de que console era, mas enfim. Era do Nintendo. Peraí, isso era pra todos os consoles, cara. Teve conversão pra todos os consoles. Ó, tem um dois. Tem o Ghosts'n'Ghosts e o Ghosts'n'Goblins. É o que ele ficava com a armadura dourada? Não, era a armadura prateada. Tá, então do, só tem a armadura do, prateada. É o Ghost em O da máquina. A armadura dourada é do Super Nintendo. Não, o da armadura dourada é o Super Ghost em Ghost. E eu sei que tem pra máquina. Não, não, não é. O senhor não eu, sabe o que estava falando. Eu jogava no console mesmo. Eu jogo naquele emulador de máquina. Ah, peraí, pouca porra. Tem o Ghost em Ghost. E o Ghosts em Goblins. O Ghosts em Goblins é o que ele tem a armadura dourada. Não, o Ghosts Ghosts, que é o que o Sorg tá tentando falar. Isso, eu joguei os dois. Até o Ghosts and Goblins, que ele tem a armadura dourada, que ele, tipo, é a armadura mais foda, né? Tem uma arma melhor. Ele ganha magia. Isso. Eu já não achava tão difícil. Só que o Ghosts and Ghosts, cara, ele tinha... Mas ele era, assim, o Dark Souls dos anos 80. Ele era, assim, era também um jogo medieval, só que você tinha que lutar contra demônios, acho, pra salvar uma sua filha, alguma parada assim, eu não lembro muito bem. A princesa da piranha lá. É, só que, cara, era muito difícil. Era aquele, assim, jogo que você tem que pular, atirar, enquanto você tá pulando, você tem que abaixar e virar pro lado, enquanto isso você dá uma cambalhota e pula de costas, e aí cai um pouquinho pro lado, porque se você cair muito no meio, você vai morrer. E era assim, cara, era assim, você tinha que ter... Quando eu olhava nas suas mãos, você tava com os dedos torcidos, de tanto comando que você fazia pra jogar essa porcaria. E era jogo, assim, de você jogar com o controle na parede, tipo, que merda, não vou jogar mais essa bosta, cara. Impossível de jogar aquilo. E aí você começava só de cuecas, não sei por carga d'água, você começava de cuecas no meio do mundo cheio de demônio, aí você arrumava uma armadura, beleza. A armadura já te dava uma certa proteção. Só que uma porradinha que você tomava na armadura, ela despedaçava e você voltava a ficar de cuecas, no meio do inferno, cara. Aí, era muito foda, é muito difícil esse jogo. Tem pra, facinho pra emulador e tal... Mas assim, pode falar. Não, fala, termina de falar. Não, e era isso, assim, era um jogo muito difícil. E até hoje eu tinha ele pra emulador. Acho que eu formatei meu computador, eu perdi. E aí teve a continuação, que era o Ghosts and Goblins, que já era, eu já achava um pouco mais fácil, assim, ele era jogável, você não morria a cada 2 minutos, assim, ficava com ódio mortal, você conseguia desenvolver melhor o jogo, mas Ghosts and Goblins é de passar raiva, cara. É jogo de quebrar controle mesmo. Mas assim, cara. Ghosts and Ghosts é pior do que você lembra. Que assim, a primeira coisa que pegava no Ghosts and Ghosts é o seguinte. Imagina que você tá jogando Mario ou qualquer outro jogo de plataforma. Aí você pula e no meio do pulo você percebe que deu alguma merda, você vai cair. O que que você faz? Volta, né? E ele volta no ar. Ghosts and Ghosts não tem essa. Tem você pulou, mulher, bicho. Né, não, você pulou. Você pulou, cara. Você viu que você vai. A plataforma que você ia pular se mexeu. Tchau, cara. O pulo é aquele, sempre. E os pulos eram muito difíceis. E era cheio dessas coisinhas de você ir pular e aparecer alguma coisa. E assim, os pulos tinham que ser milimétricos. E é muito foda. Mas aí tudo bem, ok. Vamos dizer que você é o cara. Você joga pra caralho. Mestre da matemática. É. Aí você tem precisão matemática e você chega no fim do jogo. Aí você descobre que o jogo não acabou, que aquilo era tudo uma ilusão. Aí você tem que jogar o jogo inteiro, de novo. Peraí, o que você fez até aquele momento, então? Foi roubado. Roubaram tuas fichas. Roubaram aí sua vida, tem... Super. Roubaram sua vida. É, ah. Aí você fala, ok... Você fica calmo. Eu aceito o fato, né, cara? É. Ok, eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Não. Aí você vai e joga. Só que aí você descobre que pra você enfrentar o último mestre, você tem que pegar uma arma específica. E as armas, elas vêm aleatoriamente conforme você mata os bichos. E enquanto você não pegar essa arma específica, que é uma bosta, você vai ficar fazendo a última fase infinitamente. Cara, isso é muita trollagem dos caras. E nunca mais vai sair dali. É muita trollagem, cara. Eles foram muito filha da puta. É muito maléfico, velho. Tipo, o Dick Vigarista se juntou com o Tião Gavião e os dois fizeram esse jogo, assim. É terrível. É, foi o pai do criador do Demon's Souls, Dark Souls, que criou o Ghosts and Ghosts. Com certeza, põe essa na cara dele. É da mesma família, né, cara? É, mano, filha da puta. Até o tema é parecido, até, ó. Tem chance de ser, cara. Mas todo mundo jogou Ghosts and Goblins e gostou de jogar. E tem uma das trilhas de uma das musiquinhas mais fodas de todos os tempos. É, não, lembrando que não é porque a gente tá reclamando aqui que é difícil que o jogo é ruim, né, cara? É, são coisas distintas. É, totalmente, assim, pô, Ghosts and Goblins é um puta jogo, cara. Só que... Dark Souls é um jogar. Só que, cara, são jogos inglórios, assim, né? É legal que você, se você for jogar Ultimate Marvel vs. Capcom 3, tem o Arthur, né? Do Ghosts and Goblins. Se você ganhar dele com o Deadpool fala, é Capcom, tá vendo? Isso é pra vocês aprenderem a não ficar criando jogos de plataforma impossíveis de serem terminados pra fuder com a vida da gente. Obviamente ele não fala com essas palavras, mas ia ser mais legal se ele falasse. Mas eu até pensei que ele falava, porque ele fala palavrão, essas coisas assim. Mas é um jogo. O jogo também é pra criança. É um jogo de família. Nem o Wolverine fala palavrão, ele fala frigging em vez de fucking. Então, enfim. Mas, puta, Ghosts and Ghosts é foda, cara. Mas é foda de vários sentidos. Eu só terminei esse jogo com emulador. E vidas infinitas. E invisibilidade. E load state, né? E load state. É. State. Seus fracos, né? No console quero ver alguém zerar esse jogo. Cara, essa história, eu vou contar a história pra vocês, que não é mentira. Eu e um amigo meu, na época que a gente tinha o Super Nintendo, a gente, sei lá, acho que ele comprou usado Ghosts and Ghosts. A gente jogou e passou. Eu não lembro se ele tinha contínuo infinito, acho que ele tinha contínuo infinito. Aí, é o mínimo, né? E jogamos, chegamos no fim, aí tem que começar de novo. Cara, mas foi um dia inteiro isso. Chegamos na última fase, acho que a gente ficou umas 2 horas, cara. E não vinha a porra da arma. Velho, a gente se revoltou, pegou o cartucho, pegou o martelo e destruímos o cartucho a martelada. Confessa agora, Léo. É libertador, cara, fazer isso. Cara. É, cara, puta, que eu fiquei... Não vou ganhar de ti aí, ó. Eu ganhei de ti, ó. Acabei de ganhar. Saca aquela cena do como enlouquecer seu chefe, a da impressora? Aquele rap no fundo, né, cara? É, cara. O cara destruiu o cartucho. Foi assim, cara, que foda que foi aquilo, meu Deus do céu. Mas chega de Arthur e Ghosts and Ghosts. Eu gostaria que o Inferno fizesse a fineza de falar o que fez ele chorar jogando videogame. Bom, agora que o Mo já quebrou a... Se adiantou, né? Não posso falar nada pra esse viado que ele vai com a goeta. O que aconteceu foi o seguinte, era carnaval, eu tava jogando direto Borderlands 2, direto, assim, horas e horas jogando. E ele não é um jogo difícil, só que o Borderlands 2 ele é muito mais movimentado, muito, muito mais elementos de ação do que o Borderlands 1. E você jogando direto, tem uma fase que você tá no santuário de animais, você tem que libertar alguns animais, inclusive você tem que libertar a águia de um dos personagens de Borderlands 1, que interagem com o personagem de Borderlands 2, e são muitos animais que te atacam, e os robôs, e tem uns que vêm do céu, o jogo tá muito mais dinâmico do que um, e aquilo foi me dando um nível de estresse, né, com horas e horas jogando a fio, foi me dando um nível de estresse, que quando eu fui dormir, fui já de madrugada, eu não consegui dormir, eu fechava o olho e eu vi os bichos, eu ouvia os tiros, cara, eu ouvia os gritos, cara, os urros dos bichos, sabe, eu ouvia. Puta merda, Inferno, porra. Um troço que é feito pra tu relaxar, pra tu distrair, só vai... Ah, mas se tu fica jogando horas e horas, né? Pô, no carnaval, né, cara? Dia após dia, tem hora que, né, aquilo vai se acumulando. Aí no dia seguinte, eu tô passando mal, né, porra, tudo me incomodava e tal, não tava me sentindo bem. Aí minha mulher foi medir minha pressão e meu batimento cardíaco, eu tava com 18/13 de pressão e 95 de batimento cardíaco sentado no sofá. Puta que pariu, cara. Eu fiquei uns 3 dias sem conseguir dormir. E não joguei. Desde então não joguei, cara. Agora tô jogando Sin City. Eu ia falar isso agora. Sedentarismo é uma merda, né, cara? Cogitou fazer uma dieta, começar a correr, Inferno. Não, tô jogando Sin City. Caminhada. Tô jogando Sin City. Cara, tô vendo aqui o trailer de Dark Souls. Tem um lobo com uma espada, cara. Que merda. Não olho nem o trailer, Inferno. Eu falei, Não, tá bem duro na cadeira aí, cara. É um gameplay, cara. Tô vendo o gameplay, cara. É um lobo com uma espada. A porra da espada é maior que o lobo, cara. Que merda! Quando o bicho pula em cima de você, é impossível. Já era. Esse jogo é um. Cara, o primeiro chefão chama Demon Asylum, que é um. Parece o Tiamat do Caverna do Dragão, só que com uma cabeça só e esverdeado. Um Balrog, né? Ele carrega um martelo gigante, uma marreta. E quando você entra no lugar quando você vai enfrentar o Demon Asylum, você cai, assim, porque você tá, tipo, numa sacada e você só escuta o bicho andando lá embaixo. Só que o jogo de câmera é meio ruim e você não consegue enxergar direito o que é. É, eu tô vendo que a câmera dele é meio pobrezinha, a câmera dele. É, o jogo de câmera atrapalha, eu acho que a intenção. Faz parte pra tu morrer, cara. Faz parte da não diversão. É, aí você cai nessa área, nessa meio que arena, cara. O bicho olha pra você, ele te dá uma martelada, já é 80% da sua energia. Aí você tem lá, beleza, eu tenho aqui umas magias pra voltar minha energia, beleza. Só que o filho da puta, ele demora uns 3 segundos pra abrir a garrafinha e beber a energia. É porque isso é ótimo, bicho, né? É, o bicho já veio correndo, ele já te deu umas 15 marteladas, cara. Puta que pariu. Esse é o primeiro chefe. Depois de, sei lá, 15 minutos de jogo, você enfrenta isso. Aí você larga o jogo e vai jogar Mega Man. E esse jogo que o Sorg. Esse chefão que o Sorg falou aí, essa parte de pular da sacada já é se tu notou que tu não vai conseguir matar ele de primeira, porque tu entra, é muita pegadinha do malandro, porque tu entra nessa sala e tá esse bicho aí, esse Demon Asylum. A primeira, tu entra na sala primeiro, só que é tipo assim, com 5 minutos de jogo, tu entra e ele tá ali, entendeu? Que é pra tu, já, tu começar a morrer ali já, né? Ah, tu vai todo pimpão, vai tentar matar ele, tu não vai conseguir. Percebendo que a gente voltou pra Dark Souls? Ele é traumatizante esse jogo. Eu tô vendo aqui, cara. O lance do lobo, ele, você só acerta, só gera hit point nele, só machuca ele, se você acerta ele na testa, mas o filho da puta não para. Ele não para. O Demon Asylum. O problema também é outra coisa, porque todos os inimigos têm uma área de alcance. O lobo, a área de alcance dele é gigantesca. Enorme. Porque antes de você bater nele, tem a espada. Se você passa da espada, você não passa da porra da patada. É aquilo que eu falei, a espada morre no lobo. Tá, mas chega a falar de Dark Souls, eu sei que vocês estão todos traumatizados. Eu tava pensando em colocar ele aqui agora, mas eu acho que eu vou jogar Call of Duty, que é mais fácil. Pode crer, meu, pode crer, falando dele. Vou jogar um joguinho mais fácil, Ghosts and Goblins. Deu vontade de voltar a jogar, cara, tentar. Tá, peraí, mo. Depois a gente faz um podcast de jogos que deu vontade de voltar a jogar. Jogos relaxantes. Rapaz, não tem aquele. Jogos relaxantes, isso. Peraí, Léo, não tem aquele. Aqueles vídeos do Hitler Parody? É. Tem do Dark Soul, cara. Tem? Passa o link aí, manda. Essa porra no post. Peraí, mas não assista agora, seus filhos da puta. Vamos prestar atenção no podcast. É óbvio que vocês vão prestar atenção, eu sei que vocês vão ver essa merda. Eu tô fazendo uma lista dos jogos pra gente poder colocar o Inferno aqui. Inferno passou mal com Borderlands 2. Agora, Super, faz a fineza aí de. Eu sei que você não é exatamente um jogador competitivo, mas faz a gentileza de falar aí de um jogo que te deu raiva. Cara, paciência, um jogo que eu não vou falar muito, porque eu fiz questão de esquecer. É aquele Alex Kidd em Miracle World. Como é que é? Miracle World, cara. Porra, aquele arremendo de Mario. Porra, meu, aquilo é muito chato, cara. Eu sofro de toque também. Se eu começo a jogar um jogo, eu tenho que virar aquela merda por pior que ela seja. Não, o vamos, jogo vamos, pode vamos ser dar o pior. Vamos dar Dark Souls pro Super. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Cara, vai definhar em um mês, né, cara? Dois meses, cara. Você vai ver ele na casa dele barbudão. Tipo o cara do videozinho que eu mandei, assim, saca? Cabeludo, barbudo. Protótipo de Alan Moore, né, cara? É. Dá a saga de Ninja Gaiden pra ele. Fala aí, Super. Pera aí, deixa ele falar, porra. Não vou falar nada, cara. Eu tenho ódio daquele. Até me dói a mente de lembrar daquele jogo. Eu tentava virar aquela merda. Eu ficava horas, fim de semanas perdidos jogando aquela bosta. Pô, Super, cara, mas o que você achava tão difícil? Cara, veja só. Eu era um moleque que não tinha revista, não jogava com ninguém. Era eu e só eu jogando aquela porra sozinho. Então eu tinha que descobrir como é que jogava. E eu não tinha experiência de jogo nem nada. Era eu e o jogo. Então eu morria quase que frequentemente. Eu tinha aquelas porcarias de Jokenpô que eu tinha que gravar aquilo. Ah, cara, passa pra outro. Eu tô com raiva só de lembrar. Cara, se liga. Não tinha gameplay, né, cara? Peraí. Fala, Dada. Eu tinha esse jogo aí, veio com o meu Master System. Só que o meu Master System, ele não era aquele que vinha com um controlezinho. Não, ele era aquele grande, o Super, Super Compact. Não sei o que caralho que era Compact, porque ele era muito grande, cara. Então, assim... Baby size, né? Isso. Era do tamanho de um bebê, de verdade, né? Era aquele que você jogava sem fio, né, na televisão. Então, assim, ele era muito grande. E, só que o direcional dele era muito duro. E pra você jogar o Alex Kidd... Tá bom, fez a graça? Então. Aí, o seguinte... Aí, assim, pra você jogar na água, porque tinha algumas fases da água e tal, ele boiava. Então você tinha que ficar apertando pra baixo pra ir passando dos obstáculos. Cara, aquilo ali dava um negócio no dedão. Porque tinha que ficar apertando, cara, era muito duro. E ele não descia fácil, com um simples toque. Não, você tinha que afundar o botão. Então eu sempre tive problema no meu dedão, acho que foi por causa disso. Cara, me lembro desse jogo, tinha aquela bosta de... Você tinha um triciclo, você tinha um helicóptero que você só voava pedalando. Cara, aquele jogo foi feito pra bater de frente contra o Mario. Não, cara, tem um item, acho que na terceira tela, você junta uma grana foda pra você comprar uma motinho. Quando você compra a motinho, você dá o primeiro pulo, você bate no primeiro obstáculo que tem, você perde ela. Isso dentro da laje dos caras que produzem, cara. Total, cara. É tipo pegar uma arma randômica no último chefão do Ghosts and Ghosts lá, cara. Os caras fazem pra trollar mesmo. Não, eu vou defender vocês. O Super tudo bem, porque o Super não tinha hábito de jogar, mas o Joker é descoordenado, porque a porra da motinha... E o cara lá do outro site, que eu lembro dele chorando por causa desse jogo também é descoordenado. Falei, Cara, eu sou tão burro, que eu tô vendo esse jogo aqui pra baixar e eu tô pensando seriamente em fazê-lo. Cara, eu tenho esse jogo pro Play 3, eu paguei $3. Cara, eu tô com esse jogo aqui na minha frente, na tela do computador, e eu tô pensando em baixar essa porra, eu sou burro. Burro pra caralho, por favor. Tá acontecendo isso comigo aqui com Dark Souls, eu acho que eu vou tentar jogar de novo também. Enfim, esse lance da motinha é o seguinte, cara, você passa por cima de tudo com a motinha, dos bichos e dos... Mas é muito rápido, cara, é muito rápido. Mas ela, você pode andar devagar com ela, o animal, é só... Que graça tem? Olha aí o Dada. Ele não reclama. O negócio dele rápido, né, cara? Não é Sonic, é Alex Kidd, cara. Porra, você pode andar Cara, você anda com a motinha nessa fase, é quase uma invencibilidade. Mas, ô, Léo, se você não tem velocidade, você não tem impulso pra pular os outros obstáculos, cara. Ou você vai de uma vez ou você não vai. Dada, se você não tem coordenação, você não tem impulso pra pegar. Eu terminei essa porra desse jogo. Sei do que eu tô falando, caralho. Ah, eu só cheguei no Castelo Roxo, só. Seu prego. Enfim, mas Alex Kidd Miracle World é um jogo legal, cara. Mas puta que pariu. Não é. Ô, Super, você chegou na fase da floresta? Cara, eu não passei daquela da motinha com o helicóptero. Cara, Alex Kidd... É a quarta fase, eu acho. Alex Kidd, ele tinha um problema que tanto o Super quanto o Dada vão lembrar. Que assim, ele tinha... Cara, as botas dele eram feitas de silicone, cara. Tipo, ele precisava de um... Depois de dar um pulo, ele precisava de uns 15 metros pra ele parar. Então você vai nessa porra dessa fase da floresta, por exemplo. Tem tipo... Um espaço imenso, cheio de espeto, e quatro bloquinhos da largura do Alex Kidd pra você pular em cima. Nossa, cara, você tinha que inferno, velho, que é pular. Tinha que ter uma pontaria foda, cara. Tinha que ter uma pontaria muito foda pra não... Cara, era uma merda, cara. Tinha que dar uma botinha dessas pro Arthur, né, do Ghosts and Ghosts. ele era tipo o... Cara, ele era o oposto do Arthur. Ele pula... Cara, o pulo do Alex Kidd, ele é completamente desgovernado, cara. Entendeu? Você calcula assim, não, vou colocar um pouquinho pra frente e ele vai cair. Velho, você cai uns 15 metros à frente, assim. Cara, e aquela musiquinha era muito chata, cara. O Super ficou realmente traumatizado com esse jogo, cara. O fato do Super não de videogame esse jogo, né? O foda do Alex Kidd é o seguinte, sabe quando você fala assim, ó, vou dar um toquinho pra frente, eu vou um centímetro pra frente, só que você vai muito. Era lei nesse jogo. Você dava um toquinho e ele dava uns 10 metros, assim, tá ligado? Uma outra coisa que eu nunca entendi nesse jogo, Léo, por favor, me explica. Tinha uma caixinha amarela que tinha um fantasminha que você passava em cima dela e acendia um fantasminha. Tudo bem, isso aí dá pra entender. Tem um que tinha umas interrogações, você pegava o item, tinha um anel, tá bom. Que caralho era aquela caixa que era uma caveirinha, você batia nela e ficava tremendo. E só isso que acontecia. Aquilo não era nada. Poison. Essas caixinhas, elas eram o seguinte. Elas sempre vinham na sequência. Era a mesma caixinha. Era a caixinha com uma estrela, uma interrogação. E vinha um anel lá que te dava você atirava um raio. Depois vinha ela te fazia ficar tremendo. E depois vinha um fantasma. E a próxima era o anel de novo, sempre. Se você deixasse de quebrar uma, ainda seguia essa ordem, entendeu? Então, se você quisesse que os itens viessem, você tinha que quebrar e, tipo, fugir do fantasma, entendeu? Cara, um fantasma não. Com uma bengala, que coisa estranha. Não, pode crer. Então, mas aquela caixa não servia pra nada. Você via pra te deixar tremendo. Não, Demon Souls falou até agora, né? Não, vamos falar mais Dark Souls. Dark Souls. O inferno tá assistindo gameplay, cara. A gente já tá traumatizado só de assistir o gameplay. Porra, tem dois caras de armadura aqui numa escadaria, cara. Que foda. Cara, eu tô vendo o vídeo do Hitler, velho. Ele tava falando, pô, no mapa, né? Pô, já matei não sei quem. E tô chegando aqui, não sei o quê. My Führer. Nós acidentalmente jogamos o jogo. Já vai ter que começar tudo de novo. Muito bom, cara. Eunuco, vai! Fala de um jogo aí que quebrou seu espírito. Ah, tem uma lista muito grande. Eu não mas falo um... Dark Souls. Não, Dark Souls quebrou meu espírito e minha vontade de continuar a jogar, porque eu tenho a versão de PC. Mas de jogos assim antigos, um que até hoje me faz acordar com pesadelos, é um jogo, uma fase, o mesmo sentimento. Pode dizer qual é. Battletoads, a fase do Jet Ski. Do jet ski, caralho, mano. A fase do jet ski. A lendária fase do jet ski. Pô, mas eu acho que aquela do labirinto é pior, cara. Naquele jogo, com a porra do Game Genie. Que era a única coisa que me fez passar daquela fase. Porque era impossível, porque você tinha uma sequência que você passava, começava, aí pulava um pulo médio, depois um pulo gigantesco, e você só tinha que ficar desviando das barras. E depois tinha uma sequência que você tinha que dar 3 pulos seguidos, desviar das barras, dar um pulo longo e no meio você tinha que desviar, porque tinha barra em cima também. Eu morri ali. Cara, era muito difícil mesmo, cara. Eu liguei pra hotline pra saber se tinha código pra esse jogo. O que eles falaram, Dada? Ah, não lembro. Se pode aí. Só piora, né? E era uma época da vida que você não tinha internet, você não tinha walkthroughs e tutoriais no YouTube. Você eu fico imaginando. Que virar com aquela revista de videogame que eles lançavam, com aquele monte de fotos coladas e copiadas que tentavam fazer um mapa do jogo, ou você tinha que tentar encontrar algum mestre supremo que tinha passado da fase e ele te mostrar como é que faz. Aquela fase que tinha a bola que corria atrás do sapo não era mais difícil, não, cara. Cara, nem tanto, porque aquela fase da bola, você tinha um macete, tinha um negócio de como você escapar da bola. Agora, na fase do jet ski, era na raça. Se você não desviasse, não tivesse assim, reflexo de ninja, você ia se fuder. E eu não tinha esses reflexos. Mas tem que ser melhor, né, cara? Bola, a sequência era muito grande pra decorar, cara. Era impossível decorar aquela sequência. Ô, Nuco, a questão é que ninguém tinha os reflexos. O negócio realmente tinha que ser na base da memória, cara. Não tinha como. O Anubis tinha. Aposto que o Anubis tem. Eu já falei, o Anubis não precisa nem de eu tenho certeza que o Anubis consegue terminar esse jogo com 3 dedos a menos. Mas só não consegue usar a mesa de estilizadora. Ele vai postar nos comentários que ele terminou Dark Souls em 2 dias e tal. Ah, óbvio. 2 horas, né? Mas assim, cara, não, ele com certeza termina esse jogo com uma mão amarrada nas costas. A mão boa. Uma mão boa, né? Não, cara, mas assim, essa fase ela até começava razoável, assim, onde vai vir uma coisa que vai bater em você, dá uma piscadinha antes, né, pra você ver. Só que depois fica muito rápido e não tem como ser no reflexo, você tem que realmente decorar aquela porra. Só que a fase é grande, E é só a segunda fase. Cara, não, e o pior de tudo... Fica muito pior depois. Sabe qual é o problema dessa fase? É que essa fase é um paradoxo. Porque como o Inferno falou, você tem que decorar. A única forma de você decorar é você terminando a fase. Então, como faz? Você vai decorando pulo por pulo. É. Cara, eu fiquei dois meses jogando essa fase. Dois meses. É tentativa e erro. Você errou. Não, então na próxima é assim. Aí você vai e tal. Aí na outra errou. Não, na próxima é assado. Você vai construindo o seu caminho passo a passo. Tentativa e erro. Comigo não foi tentativa e erro, não. Comigo foi tentativa e paranoia. Porque foram 2 meses até terminar essa porra desse jogo. E chegou uma hora que eu falei, foda-se, vou comprar um Game Genie. Comprei o Game Genie só pra virar o Battletoads. Os outros jogos, eu ia na marra. Ninja Gaiden 1 eu virei na marra. Mega Man 1 eu virei na marra. Agora Battletoads eu tive que apelar. O senhor é um fraco. Tem jogo que assim, ele te instiga, né? Você vai, ele é difícil pra caralho. Só que você, não, pô, porque ele tá legal, porque, sei lá, eu quero ver o que acontece. Mas tem jogo que você fala assim, ah, cara, foda-se, eu tô me estressando em vez de eu me divertir. Larga a mão, vou jogar outra coisa. O jogo é cara, muito mas é foda, você tem um jogo, aí você fala, pô, não vou deixar esses caras me fuderem, não. Eu vou virar essa merda. Mas assim, é mesmo, vira pessoal, vira tipo um juramento. Cara, fica, eu não vou deixar esses filhos da puta rirem de mim, não. Assim, se o jogo é bom, cara. Sabe aquele filme de um que você matou meu mestre, eu vou te matar? É assim. É. Se o jogo é divertido, você terminar ele vira uma coisa natural, porque você vai sempre querer voltar pra ele e você naturalmente vai ficar bom nele, né? Agora, você pega um caso. Tem jogo que é pessoal, cara. Tem jogo que é pessoal. Tá parado. Você tem que provar que consegue virar aquela porra. Cara, Battletoads é cruel, cara. Battletoads é sacanagem mesmo. Muitas crianças cresceram derrotadas pela vida por causa desse jogo. É uma geração de derrotados, eu diria, né, cara? E eles fundaram o BDE no fim das contas. Bem por aí. Ô, Dada, conta pra gente um jogo aí que trouxe lágrimas aos seus olhos. eu tive alguns aí, mas Altered Best foi lamentável, assim, cara. Eu chegava, acho que no terceiro mestre e não passava dali, cara. Sério, Dada? Cara, esse jogo foi foda, assim. Primeiro que ele... Não, assim, primeiro que ele... Eu achava ele muito ruim, né? Mas eu queria terminar. Eu queria seguir, tá ligado? Eu queria chegar em algum lugar. Só que eu nunca chegava, cara. Eu sei que é o seguinte, eu sei que o primeiro monstro que você se transforma é um lobo. O segundo é um dragão. Eu acho que é um dragão verde. É um dragão. É um dragão. O que é o terceiro, cara? É um bicho roxo, não é? É um urso. É um urso. Quarto é um tigre. Quinto é o lobo de Vem novo. Cá, só... Dada, essa terceira fase que eu tô falando é a fase subterrânea, que tem as formigas gigantes, que tu cai na lava. Essa mesmo. É, puta caralho, agora eu não lembro, cara. Eu só lembro do mestre. Não, acho que nem do mestre, só lembro do bicho só. Quer dizer que você evolui até virar um bicho roxo, é isso? Você pega um... Não, você não. Vira um bicho roxo, é isso? Evolução. Não, é pior, Super, é pior ainda. Tu vai rasgando a tua roupa. Depois você vira um marombado, depois você vira um bicho. Isso mesmo. Altered Beast é um jogo meio homoerótico, assim. Meio? Por favor, né, cara? Você vai ficando fortão, aí você começa magrelinho. Aí você pega uma pílula do lado, aí você já fica fortão. Hour up. Aí, hour up. Ah, quer dizer que você toma anabolizante, então. É exatamente, é o jogo Rise from Your Grave. Aí você fica muito, muito bombado. Aí você toma anabolizante de novo, como se já não tivesse um erótico suficiente. Toma cavalo power, né? Um mês pra um cavalo gigante. Mas, assim, Altered Beast tem uma diferença dos jogos que a gente falou até agora. Os jogos que a gente falou, eles são bons, só que eles são difíceis. O Altered Beast, ele é difícil porque ele é Mas ruim. Ele é ruim, ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Ele é mal feito pra cacete. Mas é mal feito, cara. Tipo, ele é injusto, mas assim, ele não é injusto porque você foi incompetente, entendeu? Ele é injusto porque ele é errado mesmo. Acontece, assim, umas coisas absurdas. Você dá uma bobeira, tipo, se os monstros fecham em cima de você, você não tem saída. E se você perde a sua vida inteira. Você deixou de virar monstro lá, já era. O mestre acabou pra você. Você vai morrer, mano. Você não tem como ganhar do cara. O Altered Beast é um daqueles jogos que você pega hoje pra jogar, você vê que ele é problemático. assim, entendeu? É mais a nostalgia da época do que qualquer outra coisa. É, né? Eu tenho esse jogo no meio. É pela nostalgia mesmo. Ele faz a pior das filhas da putagem de todos os jogos que todo mundo tem ódio. É jogo em que a fase te empurra. Você não vai ficar parado pensando. É verdade, tem esse agravante. Isso irrita muito, né, cara? Você não pode voltar pra pegar um item que ficou lá atrás, entendeu? Não pode voltar, a fase te prensa. Tá aí, ó, vai ser a próxima versão do Dark Souls, vai ser assim, com a câmera te empurrando. Se você ficar atrás de uma parede, tipo... a câmera chega em você, você morre. Cara, duas anda, coisas... Anda, seu filho da... Cara, oh, duas peraí, não, peraí, ó. Tamo chegando na versão... melhorada de Dark Souls. Ultimate. É, Ultimate. Tem que ter os ser, pulos do... Ó, Superior Dark Souls. Superior Dark Souls. Tem que ter o pulo do Guns N' Ghosts. Prepare to Kill Yourself Edition. É, tem que ter a motinha do Alex Kidd. É, isso! Tem que ter o pulo do Guns N' Ghosts, tem que ter a motinha do Alex Kidd e a câmera ski. Do Altered Beast. E o jet ski do Battletoads. Não, e tem que ter uma fase com água e que a câmera te empurra pra frente. Não, todas vão te empurrar pra frente. O pior de tudo, o modo história vai ser todo roteirizado por Dan Slott. Tá, aí tu já cagou. Aí tu já... O jogo tava ficando bom. Aí não é mais um jogo legal. O jogo tava ficando interessante, agora tu conseguiu estragar o jogo. Eu tô traumatizado, tem que ter um lobo com uma espada nos dentes. O inferno tá vendo ainda o gameplay, cara. Não, cara, ó, os inimigos normais vão ser um lobo com a espada nos dentes, pronto. Porra, cara, não basta você ser um lobo, né? Você tem que ser um lobo com os dentes. É, não, com uma espada. E a espada, e a espada é maior que o lobo, cara. E a primeira tela, você tem que salvar animais. Não, é engraçado, cara. Você tá do outro lado do campo de batalha. O lobo gira a espada e te acerta. Cara, o inferno tá indignado nesse jogo. Ah, pô, esse jogo é pra uma, pô, é pra fuder com o jogador, cara. Não é pra divertir, não. É pra fuder com você, cara. Não é a proposta dele, nunca foi divertir o jogador. Viu que a gente tá voltando no Dark Souls de novo. Vamos, Léo. Prossegue, chega, cara. Chega, porra. Vamos seguir. Esse jogo realmente frustrou todo mundo, né? Só pra terminar. O jogo era difícil pra mim porque ele era ruim, cara. Ele não era um jogo com gráficos bonitos, mas eu queria saber qual era o próximo bicho que eu ia me transformar, assim, sacou? Mas era só por isso, cara. Que jogo você tá falando mesmo? E você, Léo, qual o jogo que te quebrou o espírito, a alma e as pernas? Tartaruga Ninja. Oh, obrigado por perguntar. O que rachou teu casco? Olha, quando a gente fala de jogos difíceis, tem dois tipos de jogos que normalmente as pessoas rasgam suas calcinhas. Um tipo de jogo são os beat'em ups que são feitos, o anda e bate, né? Que normalmente eles são feitos pra te comer ficha. Mas tem um tipo de jogo pior, cara, que são os jogos de navinha. Essa Gaia, o Type. Não, pior, R-Type. Nossa, cara. Lembram de R-Type? Ele ficou famoso aqui no Brasil pela versão de Master System. Claro que eu lembro de R-Type, cara. Que ódio. Infelizmente eu lembro de R-Type. A voz de ódio do Sorg é muito boa, cara. R-Type pra quem? É claro que eu lembro de R-Type. ele fala com ódio, né, cara? R-Type é pra foder o jogador. Você tem ódio em seu coração, Skywalker. R-Type, pra quem não se lembra, é esse jogo aí da imagem. Eu não quero lembrar dessa porra. A nave tinha um podzinho e você atirava um podzinho e tinha os três tiros. Aí, ó, mais um elemento pra botar no Superior Dark Souls, ó. Já joguei essa merda. Vai ter uma espada flutuante em volta do personagem que nunca vai funcionar pra porra nenhuma. Cara, qual era o problema de R-Type? R-Type, ele tinha o espírito de Battletoads. Era um jogo que, assim, você... Jogo de nave, normalmente, ele depende de reflexo. Então você tá lá com a tua navinha, vem 30 bilhões de tiros pra cima de você, ao mesmo tempo, as famosas bolinhas amarelas, né? Uhum. E você tem que dar um jeito de desviar da porra toda. Mas em R-Type é pior, cara. Porque R-Type, ele é por tentativa e erro. Se você tiver num pedaço da fase, assim, na hora errada, vai vir uma porra de uma caixa, alguma coisa, e vai te matar. Foda-se. E não tem reflexo que te salve. Então, além de ficar desviando de tudo, você tem que decorar os lugares pra você estar na fase o tempo inteiro. Ah, tá de sacanagem. É sério? Sério? Verdade, tem uma cara, tem uma fase que ele é tipo um... Tem que mapear o bagulho. É como se for... Tem que mapear, exato. O Mo falou tudo. Tem uma fase que é tipo um... Como se fosse um depósito espacial lá de lixo, de entulho, sei lá. E fica passando umas caixonas pela fase o tempo todo, indo de um lado pro outro. Se você tiver num e elas são rápidas, muito rápidas. Se você estiver no lugar errado e tiver uma caixa na sua direção, acabou, você não tem o que fazer. Não tem pra onde ir, né? É, você não tem pra onde ir, você tem que saber os lugares onde você pode parar. E como que você vai saber? There's no way out, né, cara? There's no way out. Aí você pensa, né, deve ser, sei lá, a segunda fase, né, tipo, pra não... Se você morrer e tiver que começar de novo, vai ser, a fase tá perto, né, não era, tipo a quinta fase. Assim. Cada vez que você errasse e morresse tudo, você tinha que jogar o jogo inteiro de novo. Até Battletoads era menos maléfico que isso. A fase do jet ski já era segunda. Mas é, puta, era legal pra caralho. Eu tinha o na versão de. Eu tenho isso aí no emulador de arcade. É sádico, né? Tu falou até agora. Falou não, mas na versão do Master System tinha um cheat pra você ficar invencível. Daí eu terminava o jogo. O legal desses jogos de nave, primeiro que eles são todos iguais, né? E legal que tem sempre um item que te deixa muito fodão. Só que o seguinte, se alguma peça, alguma coisa te bate, você perde totalmente aquele negócio que você tava muito afim de metralhar, saca? Você tem uma arma muito foda e você perde aquela, começa a ir uns tirinhos. É a primeira regra de qualquer jogo de navezinha, tu não pode parar de atirar, né, cara? Não pode, cara. Eu não sei se vocês se lembram, eu tinha um jogo do Master System chamado Sagaia. Era o mesmo knife, assim. Só que ele... você deixava o botão apertado, ele não soltava vários tiros, ele soltava um tiro. Então você tinha que ficar apertando pra ele ficar soltando tiro. Cara, jogos que não tinham rapid fire pro tiro me irritavam. Oh, mas muito, cara. A palavra ainda não está com o Joker, ele está se precipitando. Desculpa. Embora eu aprecie sua empolgação pra falar, Joker, mas o senhor aguarde sua vez. Cara, e é isso. R-Type é muito legal. É um jogo bonito, cara. Os gráficos dele são muito bons. A música é legal pra caralho. Eu me amarro na musiquinha tema da primeira fase. Amarro mesmo. Tipo, eu tenho ela aqui no meu computador em MP3. Mas, cara, é um jogo maléfico, assim. As pessoas que fizeram esse jogo não tem... As pessoas que... Cara, quem fez esse jogo não tem Deus no coração. É fácil. Mas agora eu queria que o Moi falasse de mais um jogo. Cara... Não vale Dark Souls. não ia falar de Dark Souls. Tá, eu ia, mas deixa eu falar. Cara, pro Super Nintendo, não sei se... Não é que o jogo era difícil. É que o estilo dele não era normal pra época. Que é o Super Metroid, cara. Que era aquele gênero... Era um jogo de muita exploração, assim, né, cara? E isso tornava o jogo difícil. Porque a gente tava acostumado com, tipo assim... Super Mario da vida, coisa assim, né? Andar e bater, né? Pular em cima de casco. E de repente chega o Super Metroid, que tem todo aquele lance mais sério, digamos assim. É um jogo mais sério, né? Até um jogo mais escuro e tal. E com essa proposta de exploração mesmo, cara. E tinha arma que tu precisava da arma pra derrotar com certo chefão, coisa assim. E tu precisava saber aonde que tu tinha que atirar pra abrir tal passagem, pra entrar naquela passagem, pra pegar aquela arma, pra pegar uma arma que tinha que pegar. Tipo, essa parte da exploração, eu acho que tornava o jogo muito difícil, cara. Não sei se mais alguém partilha desse problema. Lógico que a gente acabou de falar de Dark Souls e Battletoads, Metroid acaba se tornando um jogo fácil, mas... Não, também acho que tem a sua dificuldade, cara. Não sei se alguém concorda. Metroid não é só difícil. Ele também tem algo chamado complexidade. Porque um jogo difícil é aquele negócio que te fode. Tipo, você não consegue passar daquela fase. Te dá raiva, né, o novo. Super Metroid, ele te fode porque tu fica empacado naquela fase. E quando você termina aquela fase, você descobre que você ainda vai precisar se foder mais duas vezes pra resolver o problema que ainda não apareceu. É um jogo onde você fica resolvendo um problema atrás de um problema, e quando tu resolve o quinto, você descobre que você tem que voltar pro primeiro. É um jogo que você fica horas da sua vida e você levanta de lá com vontade de ficar bêbado pra voltar a jogar. Acho que não é nem só isso. É que Metroid tem o seguinte, o Mo falou esse lance da exploração, né? Metroid, pra você avançar, você precisa ir pegando os poderes lá da piranha, da Samus. Só que pra pegar os poderes você tem que explorar. Então, às vezes, por exemplo, chega um ponto que, sei lá, você tem que quebrar umas pedrinhas que ficam em cima. Você já explorou a porra dos 15 mapas inteiros e você sabe que tem uma parada lá, que tem umas pedrinhas em cima que você tem que quebrar. Daí você tem que pegar aquele pulo dela que... Skrill Jump, pra você pular e quebrar aquilo. Aí você não sabe onde tá a porra do Skrill Jump. Aí você não acha a porra do Skrill Jump. Aí você roda 4, 5 mapas imenso, cara, matando o bicho que sempre aparece depois que você sai da sala. Sempre dá respawn, né, cara? Sempre dá respawn. Você sai um pouquinho, cara, você tira um pouquinho da tela e volta, já dá respawn. E... tipo Mega Man. Não acha, pô. Aí você acha. Puta que pariu. Aí você quer usar a porra do poder novo em tudo que é lugar, né? Daí você sai de tudo. Show off, tu quer dar show off toda hora, né, cara? É. Bichinho fraquinho, tu quer usar o Mega Rocket que tu pegou lá. É, bem por aí. Aí tá, ok. Aí você vai, aí você pega mais um. Aí você percebe que depois que você explorou tudo que dá pra fazer com essa sua arma, você realmente vai pra onde tem que ir. Aí em 15 minutos você percebe que você precisa de outro poder. E assim vai, cara. É isso que é foda. E tem umas coisas em Super Metroid que são muito escondidas. Sim, é ridículo. Coisa que não tem alguém que te fala, ou coisa assim. Cara, alguém que te fala, ou se tem algum amigo que soube, ou coisa. Cara, tu não vai achar aquilo ali facilmente, cara. Cara, eu lembro que aquela corrida que ela dá, se eu não me engano, velho, você tinha que ir num corredor. Aí no corredor você tinha que dar um pulo, um Skrill Jump, se eu não me engano, posso estar errado. Que aí ia estourar o teto. Cara, não tem indicação nenhuma na tela. Aí estourava o teto, você passava num corredor escondido, aí você pegava a porra do negócio. Porra! Se você não soubesse, você tem que ficar pulando todas as telas, assim, até achar. É foda, cara. Agora, ó, ouvinte, enquanto a gente tá aqui, o Inferno ainda tá indignado com o vídeo de Dark Souls até agora. Não, eu tô impressionado com a inteligência artificial do jogo. Se você vai atacar o oponente tem um alcance da arma dele muito maior que o seu, então a vantagem é dele. Se você espera ele dar o golpe pra você contra-atacar, ele não te ataca. Ele fica esperando você. Se você foge dele, ele corre atrás de você. Não, pior, mata pelas costas, tem uns oponentes que ele fica parado em guarda, e você tem que chegar na área dele. Você, tipo, ah, já sei o que eu vou fazer, eu vou chegar devagarzinho, vou dar um toquinho, que ele vai dar só um passo, não dá aquela corrida, e eu vou tentar depois desviar e bater. Tá, tu faz isso, o que é que o filho da puta faz? O filho da puta não ataca, recua e te bate de longe sem você poder contra-atacar. É, inteligência. Mas chega de Dark Souls, bata, depois a gente fala mais de Dark Souls. Vamos fazer maratona Dark Souls quando a gente se encontrar em São Paulo, cara. A gente tem que fazer a nossa Prepare to Kill Yourself Edition que a gente tava fazendo. Sorg, faz o favor aí de falar mais do jogo. Vou mandar um e-mail pra Capcom com essa ideia. Um jogo sem ser Dark Souls. Ah, olha, saco. Posso falar de Demon Souls? Não! Então passa pro outro, vai. Não, vou falar, não. Tem dois do Mega Drive, cara, que tem um que eu vou falar agora que é absurdamente ridículo, muito difícil, que chama Shakan, não sei se... Shakan, cara, porra. Não sei se a galera jogo conhece. Jogo filha da puta! Viu? A galera conhece. Cara, Shakan é um jogo filha da puta, literalmente, cara. A história é até legal, assim, o Shakan, ele é um artista marcial, meio ninja, sei lá. Um astro. É, ele é muito foda, assim, só que ele se acha tão foda, que ele vai desafiar a própria morte pra uma batalha, né? E eles ficam dias e dias e dias lutando. Por fim, a morte fala: ó, cara, 4 palmas pra você de pé em frente ao monitor. Você realmente é muito bom. Só que assim, eu vou ganhar essa luta, uma hora ou outra eu vou ganhar, só que eu vou te dar uma chance. Você pode. Eu te dou uma missão de você passar pelos mundos, sei lá, quais, tem uns, acho que uns 4, 5 mundos, e acabando com os demônios desses mundos. Aí o cara aceita e você começa o jogo a partir desse ponto. Só que, cara, é impossível, assim, é muito difícil. Cara, além de ter o próprio Shakan pra terminar o jogo, né? Além desse jogo ser filha da puta mente difícil, eu ainda comecei a jogar isso com propaganda enganosa. Porque na época, eu tava começando a gostar de heavy metal, comecei a gostar de Iron Maiden. Aí o que que acontece? Caraca, que foda, um jogo onde você joga com Ed. porquê, igualzinho. É verdade, cara. E assim, cara, tem mundos desse jogo que eles não têm. Não tem chão. São plataformas. Então, assim, e às vezes as plataformas são muito distantes. Aí o que, que você tem que fazer? Tem que esperar um bicho lá, um bicho voador. Aí você tem que bater nele, mas sem matar. Porque aí você atordoa, você deixa o bicho tonto, aí você sobe nas costas dele e você consegue controlá-lo pra você chegar onde você quer ir. Só que, cara, é muito difícil. Aí chega um ponto que o bicho ele começa a se revoltar, e aí ou ele te derruba ou você mata ele de vez. Então você tem que estar no ponto que você vai descer. E aí, cara, putz, assim, é muito impossível. Tipo as galinhas do Zelda, né, cara? E, cara, pô, não, esse jogo, assim, na boa, eu joguei ele muito pouco, porque ele tem que, você tem que estar um nível acima, você tem que ser um mestre Jedi pra você jogar, cara, ele. A pior fase desse jogo é uma fase de plataforma, que ela é toda como se fosse um grande abismo. Aí o que acontece? Você tem que subir, depois você tem que descer. E quando você chega numa área em que você pode andar, tipo, finalmente uma plataforma que eu não preciso pular pra porra nenhuma, você tem que andar rápido, porque começa a subir um foguinho e tu morre queimado. Muito bom. Não, eu ia falar, eu nunca joguei, cara, mas pelo que vocês estão falando aí, é um daqueles jogos que não adianta o teu personagem ser bom, tu tem que ser bom, cara, né, cara? Imagina o seguinte, pega o Castlevania e coloca naquelas fases do Super Mario, onde você não vê o chão, você só pula e reza pra cair em algum lugar. Chacan é isso. Cara, e só por curiosidade, eu tava vendo aqui agora, ele foi baseado num livro, cara, escrito pelo Robert Krauss. Que deve ser bacana, cara. A história, pelo menos, é muito legal. Mas o jogo devia ser um homem com muito ódio no coração. É, eu acho que eu compraria o jogo. Provavelmente ele jogou Battletoads. É. Eu compraria o jogo só pra quebrar. Dark Souls. Ele é primo do cara. É aquela época. Né? Mas eu quero agora que o Inferno fale de outro jogo que fez ele quase ter um ataque do coração. Cara, não é que o jogo é difícil. O problema é o ambiente. Counter-Strike na Lan House. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Porra, cara. É um ambiente opressor, né, cara? Caralho, cara. Eu me sentia muito. Porra, eu jogava todo dia, cara. Eu nunca deixei de me sentir um noob, cara. Porque sempre tinha um filho da puta que jogava muito mais, que conhecia todos os mapas. Eu tava lá com a porra da granada, querendo adivinhar onde é que eu vou tacar a porra da granada. Vi um filho da puta e um sniper e pô na minha cabeça. Cara, é muito foda. Acho que tem uns doidos, cara, que ficam 20 horas por dia jogando essa merda. Aí tu vai entrar pra jogar no multiplayer, o cara te come vivo. Não adianta, você é um ser humano normal, você vai tentar jogar, vai dedicar umas horas da sua vida pra jogar, mas você nunca vai chegar ao nível desses caras. E o cara, nego te xinga. Hã? Cara, Counter-Strike, eu não tenho orgulho de falar que eu acho que eu já fui um desses aí, ô Inferno. Esses caras que tu entra e já te mata, cara. Teve uma época da minha vida que eu tive uma experiência similar, mas não foi com Counter-Strike. Aliás, acho que todos os jogos de Lan House, cara. A versão de Counter-Strike. Caralho, esse delay do Yonuka é irritante, né? É, cara. É outra coisa que me irrita, né? É a voz que vem da escuridão. Vou anotar pra semana que vem. Vai só aí, fala. Não, eu acho que todos os jogos de Lan House, cara, que... Porque tinha, na época tinha... Na época que estourou Counter-Strike, tinha StarCraft, tinha o Warcraft, tava popularizando. Então, cara, esses jogos de Lan House, assim... Mythology... Se você entrava e fazia um... montava lá o seu grupinho pra jogar entre vocês, beleza. Que era todo mundo, a galera amiga, todo mundo mais ou menos mesmo nível e tal. Agora, se entrasse num grupo lá da galera que fica 20 horas jogando, puta que pariu, cara. E até hoje, se você for jogar um FPS... Tô jogando aqui agora o Counter-Strike. Tô jogando Call of Duty, cara. Se eu colocar no multiplayer aqui e entrar aleatório num dessas salas que tem esses retardados que jogam o dia inteiro, cara, você não dura um minuto. Você começa a partida, pá, morreu. É só headshot, cara. É só headshot. Cara, eu jogo Uncharted, né? No modo multiplayer. Então tem os níveis, né? Quando você passa do nível 5. Vai aparecendo nível 1, nível 2. Você tem uma chapinha, né? Quando passa do nível 50, não, aí eu não sei o nome aqui. Começa a contar de novo, só que no algarismo romano. Cara, chegou ali, você já sabe que você tá fudido. eu tô no nível 32, eu acho. Tem vezes que eu entro numa sala onde só tem nego nível 60, assim. E aí eu falo assim, ó, eu vou jogar aqui, né? Tô aqui já, vou até entrar de novo, vai demorar. Eu não duro. Tipo, os caras estão na minha frente, os caras estão muito longe, cara. O tempo que eu levo pra mirar no cara, o cara leva pra tirar uma bala da arma dele. Sacou? E tipo, tem aquelas armas que a mira, você atira, a mira sobe, né? Puta, pra eu encaixar a mira no cara com essa arma é um absurdo de difícil. É impossível alguém fazer isso. O cara fez isso com uma facilidade, cara. Não, cara, jogos online em geral, cara, sempre vai ter um japonês Leonardo que vai ser melhor do que tu, cara. Japonês Leonardo. Leonardo. Eu tentei jogar Street Fighter 4. Online, um sujeito teve pena de mim. Ele esperou eu conseguir ganhar uma luta dele pra ele desconectar. Mas pera aí, Léo. Você falou isso pra mim no último cast e eu falei assim que ia jogar online e tal. Cara, ganhei várias vezes. Sorte de pegar um bando de frango, cara, que provavelmente um deles era o Anubis. Anubis é fodão, não fala isso dele, não. Ele zerou Dark Souls em uma hora e meia. Eu faço um desafio aqui, hein. Quero pegar o Léo no Street Fighter 4 e vou acabar com ele, vou passar o carro. Quero boiola. Pegar o Léo. Adaptado com a forma que você fala as coisas. Masculinamente desafio Leonardo no Street Fighter. Perfeito. É um desafio ou um convite à putaria? Com casco ou sem casco? Se levar o casco, é mais barato. Não, o casco machuca. É igual cerveja, leva o casco, é mais barato. O casco machuca, Léo. Vem sem. Dadá, eu tenho muita pena de você. Você será massacrado. Ah, vambora. Mas essa conversa tá ficando muito estranha. Léo, não, eu ia zoar mais pra outro. Tá ficando muito esquisito isso. O Dadá já falou do jogo dele, então foda-se a vez do Dadá. Não, eu não falei. Você falou de Uncharted, bicha. Não, eu falei que jogo, falei a tá bom, porra, vai, não fala um jogo então. Que... Vai, outro... fodão, senhor Street Fighter. Ensinei o miolo, tá? Meu mestre me ensinou a dar Hadouken, vai. Cara, nem eu consigo dar Hadouken nessa porra desse jogo, só sai Shoryuken, cara. Qualquer jogo pra mim do Mega Man é muito difícil. Entendeu? Qualquer jogo, do Nintendinho. Não, do PS2 ainda tem continuo infinito, eu consigo jogar. Mas do Nintendinho pro Super NES, esquece, cara. Eu não consigo jogar. Alguém discorda? Não. Cara, quanto ao Mega Man X. Mega Man. Não, é que o Dadá também falou do Super Nintendo, então. Sim, também. Não, eu não consigo, cara, jogar. Mega Man X também entra. Não, pois é. O Mega Man X, cara, ele tem uma coisa que. Era diferente do outro Mega Man. O Mega Man X, as fases eram relativamente fáceis e os chefões é que eram difíceis. Ao contrário do Mega Man, que tudo era difícil naquela porcaria. Pular já era difícil, entendeu, cara? Mega Man cara, X, ele é mais voltado pra exploração. Ó, Mega Man, eu só digo uma coisa. Mega Man, eu só digo uma coisa. Primeiro, a fase do castelo do Dr. Willy, no Mega Man 1. Aquele chefe que ficava se desmontando, o Yellow Devil. Ah, tomar no cu. Aquele chefe era o diabo. Cara, Mega Man era cruel pelo seguinte, ele tinha as passwords, né? Cada vez que você matasse um dos Robotmasters, você podia pegar a password pra partir daquele ponto. Mas uma vez que você chega no castelo do Dr. Willy, que normalmente é dividido em quatro fases, você só pode começar ele do começo. Morreu, volta tudo. Morreu tudo, volta tudo. E tem sempre a porra da parte que tem que enfrentar todos os robôs de novo. De uma vez, um atrás do outro, cara. Não, mas Mega Man X ele é mais tranquilo, cara. Ele é mais voltado em exploração. Se você pega tudo, é relativamente fácil, é bem mais fácil. É, por isso que eu falei. Até os Mega Mans de Super Nintendo, eu vou te falar, cara. Mega Man, acho que. 7 de Super Nintendo é um jogo até fácil, mas, puta, os de Nintendinho são cruéis, velho. Tem um Mega Man do Super NES, Mega Man, e tinha um outro carinha lá também, que eu não sei quem é. Mas... Mega Man é. Não, era Mega Man e Booster, uma coisa assim. Não era isso? Porra! Ele tinha o tiro direcionado. Ele era. Os personagens que estão nos jogos do Mega Man são sempre melhores que ele. Então ele tinha tiro direcionado, era mais fácil jogar com ele. Mas com o Mega Man eu nunca consegui jogar, cara. Outra coisa que o Mega Man fez, que eu considero uma maior filha da putagem da Capcom, é que foi no Mega Man que começou essa história de vamos fazer o seguinte, na fase final vamos pegar todos os chefes e colocar eles como subchefes. Depois do Mega Man, todo jogo da Capcom tem isso. Todo beat'em up da Capcom, tu chega na última fase, tu enfrenta todos os chefes de novo. A culpa do Mega Man, porra. Quando tu não tem que enfrentar tu mesmo, né? Uma versão dark do teu personagem, né? Então, no primeiro Mega Man, você tem que enfrentar todos os chefes e enfrentar você mesmo. Ou seja, Mega Man que fez a escola de fuder os jogadores. Mas chega de Mega Man por enquanto. Agora eu quero que o Super fale demais no jogo, se ele tiver. Paciência. Hã? Quê? Hã? Paciência, Spider. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Super, você tem mais um jogo que você quer falar, desgraçado? Foda-se, Super, vai, pula, Léo. Ele tá cagando pro blog. Pro gravação. Eu não acabei de falar ainda pra ele. Acho que ele dormiu, cara. Cara, ele morreu, velho, dormiu. Ah, foda-se o Super, eu não você. Ele teve um ataque cardíaco vendo o gameplay do Dark Souls. Cara, ele dormiu, cara. Mou. Ideia pro Dark Souls Kill Yourself Edition. Quando você estiver na última fase, você vai ter que enfrentar todos os seus inimigos de novo, um atrás do outro, e depois enfrentar uma cópia de você mesmo. Você mesmo. E no final enfrentar o Mega Man. Vai lá, ô Nu. Só cara, uma pergunta. Essa porcaria vem... Ele acordou. Não, agora perdeu a vez. Pera aí. Eu não tô dando uma sugestão, animal. Tô perguntando. O que que vende? Nossa, Léo, vai deixar passando. Que porcaria que vende, Super? Essa porcaria vende, de que vocês tanto reclamam, Dark Souls. Bastante, Flamengo. Cara, você não viu que todos eles têm a porra do jogo? Não, porque aqui só tem maluco, né? Então, não sei. Mas é que é muito foda, cara. É muito foda esse jogo. É aquilo que a gente falou, seu Super. O jogo é muito bom, cara. Só que ele é muito filho da puta também, né, cara? Ele vai quebrar a tua alma. É o contrário do Bane. Ele não vai te dar uma oportunidade de voltar, né, cara? Ele não vai te colocar numa prisão que tá uma corda. Que tem um cara que te cura. É, não, ele não vai fazer isso por ti. Mas agora o Nuko vai falar de jogo. Ah, é um jogo de fliperama chamado Prehistoric Island, que é um dos jogos mais historicamente errados do mundo. Porque que passa nos anos 40, numa ilha cheia de dinossauros, com homens da caverna, você joga com um avião biplano que voa na horizontal, na vertical, e tem drones igualzinho o R-Type. Como é que é o nome do jogo? É um jogo Prehistoric Island. Eu não, antes de você continuar, explica de onde vem os drones. Do culto da... Eu não tenho a menor... Ah, você quebra ele de ovinhos. Que legal, né? Você tem pouco. Ovos gigantes de dinossauros. Antes que você atira, quebra e pega o drone. Continua, Nuno. Exatamente. Cocos que parecem ovos, seja lá. E ainda por cima você tá voando com um avião. E tem homens da caverna que são quase que do tamanho do seu avião. Que pulam e agarram o seu avião pra te derrubar. Porque em qualquer coisa que você encostar, você explode. E... Além dessa filha da putagem, você tem uns chefes assim, do tipo, o chefe dá um tiro, vem aquele tiro na sua direção, rápido, quando ele chega perto de você, ele se subdivide em 5 tiros, do nada. Caution, Brachiosaurus, cara, esse jogo é legal, velho, eu me amarro, eu tenho ele no PlayStation 5. Eu acho ele legal também, só que o jogo é difícil pra caralho, o jogo é aqueles jogos que um fliperama, você tem que jogar durante um mês... Todo dia, umas 3 horas, do tipo, alugar a máquina, pra você um dia chegar e virar e falar com aquele orgulho besta de zerei com uma ficha só. Pra quem não conhece o Prehistoric Island, deixa eu procurar. Enquanto isso, Incluindo você, né? Não, cara, pô, joguei demais esse jogo aí, assim, em drama, e tem também ele. Ô, Nuko, sabe quando você tá na abertura do jogo, aquele tiranossauro que tem do tamanho da tela, quando aparece o título do jogo? É, que é o chefe da porra do jogo, filho é, da puta. É, ele é o último mestre. Cara, é um Tiranossauro Rex gigantesco, que você só vê só a cabeça do bicho na tela, e você começa a dar vários tiros na cabeça, quando você acha que morreu, aparece o resto do corpo da criatura. É um Tiranossauro Rex gigante, vermelho, que dispara bolas de fogo e mísseis. Cara, esse jogo tem cara de ser muito massa, velho. O jogo não, é completamente esse jogo, massa, velho. Esse jogo é antigo, cara. Um jogo da SNK, bem antigo. Pré-Neo Geo, assim. entendeu? Eu me amarro na musiquinha dele também, cara. Pô, eu me amarro muito em música de jogo, né? Daí, pô, a musiquinha dele é legal, caralho. Esse Prehistoric Island é um jogo que, se virasse um filme, tinha que ter sido... Tinha que ser feito pelo Michael Bay. Dinossauro gigante. Todos os dinossauros explodem. Explodem. O piloto é o piloto. Mesmo material dos monstros dos seriados japoneses. Assim. Cara, então, só pra ter ideia, pode. Tem uma fase que um dos chefes é uma porra de uma vespa gigante. É uma vespa dinossauro gigante. Caralho. Dirigido pelo Michael Bay, o ator do o cara que dirige a nave tinha que ser o Clint Eastwood, cara. Claro, era. Não, tinha que ser o Mark Wahlberg. Seguir, ele tá, falou de Prehistoric Island, eu tava até pensando em falar desse jogo, cara. E você, Léo, o seu último jogo de que cara, que eu tô muito indeciso, são muitas opções. Assim, é muito jogo, filho da puta. Mas, vamos no. Eu ia falar do Donkey Kong Country Returns, né? Do Wii, cara. Falando de jogo, mano, que é um jogo do caralho, mas é difícil pra caramba. Mas vamos voltar mais um pouco. A série Contra, velho. Nossa. Tem muita grana. Cara, que jogo do mal, velho. E cara, e Contra é aquele jogo que ele é difícil, mas quando você morre, foi culpa sua, tá ligado? Foi porque você não foi bom o suficiente. Não é que nem o R-Type. É um jogo muito do Contra, mano. O dinheiro que o Sorg gastou em ficha podia ter comprado uma arma de verdade, né? Não é que o Contra não era aquele que era vendido falando que era o jogo do Schwarzenegger e do... Esse mesmo! Isso! Esse aí! Ei, publicidade é tudo, né, cara? Que mancada, hein? Inclusive, merda, cheio eles na capa, cara. Que merda era comprar jogo no Brasil nos anos 80 e 90, né, velho? Valeu. Cara, assim, ele não é que nem o Altered Beast, que ele te mata por incompetência do jogo. Quando você morre, foi por incompetência sua. É porque você não é bom o bastante, entendeu? Cara, o Contra, ele é quase um jogo de navinha com dois caras, velho. Assim, pela quantidade de tiro que você tem que desviar. Mas, puta, é legal pra caralho, cara. Quando você pega o lança-chamas, é... Nem o Metal Slug tem tanto tiro, cara. E Metal Slug tem tiro, hein? Puta que pariu. Não, Contra, cara. Contra é... É legal. Pior que é, cara. É, tem vezes que tu tá jogando e tu não sabe onde é que teu bonequinho tá, cara. Que é bia, é troço voando, bomba, tiro, pássaro, sei lá. É muita coisa, cara. Contra maior que a vida. Perdemos. Galera, vamos fazer o seguinte, configurações finais, os senhores falam de mais um último jogo aí rapidinho e podem fazer pouco da atual geração de videogames que chora com esses jogos. E mais uma sugestão para a edição, baseado na sua experiência de videogame, mais uma sugestão para a edição Kill Yourself, Prepare to Kill Yourself de Dark Souls. Eu tenho uma, Começando com o Mo. O meu jogo que eu ia falar, o próximo, seria do Aladdin do Super Nintendo, que tinha que aquela... Cara, esse jogo era muito difícil, mas uma coisa chata que tinha nesse jogo... Você lembra do macaquinho que ia junto contigo? Eu não lembro o nome dele agora, acho que é... Abu. Então, a única arma do jogo era maçã. Só que, se tu ficasse parado, o filho da puta do macaco começava a comer as tuas maçãs e tu ficava sem ter o que jogar nos caras. É verdade, cara. Então, pra edição Dark Souls Kill Yourself Edition, eu proponho botar o Abu de teu companion, tá? E ele, só que ao invés de tirar tuas armas, ele vai tirando a tua vida se tu ficar parado. Ele vai comendo você, né? Comendo a tua vida. Então, pode botar, sabe que é um sidekick gordinho. Ele vai comendo a tua comida. Vai comendo tudo, teus potions. É, igual garotinho de Up que vai comendo a comida do velho. Ele vai ser tipo aquele gordo do Lost, assim, que ficou 15 anos Earth. Aí e continuava gordo. É óbvio que escondia comida aquele filho da puta. Então, essa daí é a minha sugestão pro Dark Souls Kill Yourself Edition, cara. Bom, muito bom. Sorg, você? O último que eu ia falar que eu tinha separado era Kid Camaleão do Mega Drive também, que era um jogo bem WTF, assim, um molequinho que entrava no fliperama no, aí na, entrava numa casa de fliperamas, aí ele acabava entrando num dos jogos, e dentro desse jogo ele ia por vários mundos, aí cada mundo tinha um, cada elmo que ele vestia dentro do mundo ele se transformava num personagem diferente. Era um jogo foda pra caramba, cara. Ah, eu lembro, só que já tinha falado desse jogo, a capa dele é bem massa velha até, né? É, cara, e é um jogo legal pra caramba. Ele é muito difícil, porque você tem que saber quando usar cada elmo em determinado local. Então é aquilo que o Inferno falou, é tentativa e erro. Você vai usando o elmo que você é um ninja, aí não dá certo, você tem que voltar lá no comecinho pra pegar o elmo que você é um berserk, assim, um cara que sai dando cabeçada nos outros. Mandei a foto aí pra vocês da capa. O jogo é legal pra caramba, cara. E minha sugestão pro Dark Souls Kill Yourself Edition, cara, caralho, sei lá, já falaram tudo. Tu tem que usar um elmo em cada fase também. Boa! Se tu usar o elmo errado, tu volta pro início do jogo. Não interessa se tu pegou o checkpoint. Cada fase que você for, você tem que usar um elmo diferente com poder mais bosta que o outro. Tipo... Pra pegar o elmo, você tem que achar o inimigo certo, matar esse inimigo, aí você consegue pegar o elmo. Boa! Inferno, você, meu filho. Cara, um jogo da minha infância que me deixava bolado, não porque o jogo fosse difícil, não, o jogo até era, no começo era até fácil, mas o problema era você querer bater seu próprio recorde, era o Sequest, quando você queria fazer mais de 1 milhão de pontos. Chegava uma hora que eram 6 peixes que vinham contra você, e você tinha que esperar aparecer o mergulhador pra você resgatar. E quando você voltava pra superfície, tinha o navio que caçava submarinos. Pra você fazer 1 milhão de pontos, era muito difícil. Eu consegui fazer, mas porra, deu calo no dedo. E a minha sugestão é tanque de oxigênio, porque não basta você matar o adversário, você tem que matar o adversário antes que fique sem oxigênio. Repito, o jogo inteiro acontece debaixo d'água. É. Que bosta. Você tem que correr atrás de oxigênio. Perfeito, Inferno. Odeio fases d'água, cara. Todo mundo odeia fases de água. Não. Nossa, a fase do Sonic que era embaixo d'água era... Não, cara. O pior do Sonic embaixo d'água era que você tinha que pegar a bolha de ar. E aquela musiquinha, cara, que começava a tocar quando você tava perdendo o ar. Caralho, tinha que baixar uma bolha de ar com o tempo. Puta que pariu. Aquela era... Eu ia falar disso, mas como já fala, cara, pô. É, vai, Dada, aproveita que você tá falando aí e fala você. Mais um então. Jogo e sua sugestão pro Dark Souls Cure Yourself Edition. O jogo que eu ia falar era o Comic Zone do Mega Drive. Era dentro de um quadrinho. O cara acho que era um desenhista, eu acho. E ele caía no quadrinho. Esse jogo era muito difícil, cara. Mas ele era difícil pro jogo todo, cara. Não tinha um barato difícil, assim. Né? Mas a minha contribuição pro Dark Souls é a fase debaixo d'água com bolha de ar do Sonic e musiquinha do Sonic. Pra te deixar nervoso quando você tiver. Quando você acelera a música, começa. Dum, dum, dum. Isso mesmo, cara. Boa, boa. E vai aparecendo segundos na tela, né? Cara, agora a gente formou esse jogo, o Dark Souls Perpetual da Edition já não parece mais tão difícil, cara. Eu vou enfrentar esse jogo de novo, cara. É, só que o seguinte, joga ele com 3 vidas. É, morreu, você começa o jogo em... Não, peraí. Cala a boca, Dada. Super, você. Cara, não é um jogo difícil, é só um jogo que eu gostava de jogar na época da faculdade, que era Soldier of Fortune, não sei se vocês jogaram. E eu só não fui expulso da faculdade por jogar esse jogo, porque junto comigo tinha mais 80 pessoas jogando. Caralho. É, todo mundo jogando ao mesmo tempo lá nas salas de informática, no meio da aula. E... Cambada de um vagabundo, né? Ah, e a minha contribuição pro Soldier... Pro Soldier? Não. Pra esse Dark jogo aí. Dark Souls BDE... Tejoca em pô. Antes de cada mestre, você vai ter que ganhar dele no Joca em pô. É. Pra ganhar a oportunidade de bater nele, né, cara? De bater nele, é. Exato. Se você perder, você morre na hora. Você não tem honra. Boa, boa, boa. Eu não. Cara, você, cara, meu filho. Imagina o cavaleiro medieval com... jogando Joca em pô com um demônio gigante. Acho que desafio pra uma batalha, mas antes você deveria ganhar. De mim no Joaquim Boa. Um Balrog gigante, né? Aquela respiração. Ok. Valeu, Du. Cara, eu tenho dois jogos que tem o mesmo problema. Itens Filhos da Puta. Que é um jogo pra Super Nintendo chamado Immortal, em que você joga com um mago preso num labirinto. O último chefe é um dragão vermelho. O problema é que você chegava lá com um item que era o único item que dava dano na criatura. Só que por causa disso o bicho ficava só te atacando, te atacando, te atacando. E ele tava sendo controlado por um outro mago que era seu inimigo. Como você vence a porra do bicho, depois de você perder umas 15 vezes nessa fase, você descobre que você pode transferir o item pro inimigo. E o dragão passa a atacar ele e pronto, você ganha o jogo. E o outro é a porra do Metal Gear, do Nintendinho, e o maldito do cigarro. Eu até imagino qual vai ser. Pegava o cigarro no finalzinho, no início do jogo, e você tinha que ter um inventário com outras armas, mais importante pra sobreviver. Chega no final do jogo, você tem que desarmar uma bomba. Só que o tempo que você demora pra desarmar uma bomba nunca é equivalente ao contador. O que, que você tinha que fazer? Você tinha que fumar o cigarro pra ficar mais relaxado, e assim o contador aumentar o tempo pra você desarmar a bomba. Caralho. Isso na fase 59, você descartou o cigarro na fase 3. E você só pode pegar o cigarro naquela fase, o item só existe lá. Então você e, não... Mas... É o jogo filho da puta. Sugestão? Pro Dark Souls ficar no nível Kill Yourself Now, teria um item, ou vários itens espalhados, que quando você pega acontece alguma coisa. Tipo, você pegou um item e você vai ter que começar o jogo de novo. Você pega um outro item e você perde todos os continues. Você pega um outro item e você perde todos os outros itens. Itens filhos da puta espalhados pelo jogo. É um cachimbo do Senhor dos Anéis, né, cara? Tem que ficar no último chefão. Eu ia falar isso, eu sugeri de outra forma. Tem um item que você pega lá na fase 3, que ocupa metade do seu inventário de itens. Você tem que carregar até a última fase, que é a fase 113, pra te dar o direito de lutar Joaquim pouco, o último mestre, pra aí você poder lutar com ele. Não, mas é um, tem que ser item sim, do tipo, você chega na última fase, aí de repente tem um baú lá cheio de ouro, cheio de vida, vou pegar aquela porra. Pegou, vlupt, você volta pra primeira fase. Ah, usem goblins. E o último detalhe. D'água, né? E o último detalhe, você só joga se tiver conectado, tá? Aí quando você está prestes a acabar a última fase, o último chefão, há um problema na sincronização, você perde o jogo inteiro. Isso aconteceu comigo no SimCity, tá tudo bem. Eu imaginei que o senhor estava sendo rancoroso por causa do perigo. Cara, tem cidades que não entra mais, cara. Tem cidades que você não entra mais, eu não consigo mais entrar. Caralho, que merda. Mas peraí, depois você chora. Fiquei com medo desse jogo que a gente criou. Depois você chora. Cara, eu... E você, Léo, seu último jogo e sugestão, cara, para o... Qualquer Ninja Gaiden. Não importa se é o Ninja Gaiden do Nintendinho de 1980 e pica, ou se são os últimos Ninja Gaidens. Ou o fatídico Ninja Gaiden do Xbox, né? Eles são todos impossíveis. Eles não são feitos... Eu suspeito que nenhum desses jogos tem final, na verdade, porque ele não precisa. Ninguém vai terminar ele. E pra fechar o Dark Souls Kill Yourself Edition, eu me basearia em dois jogos. De Sonic e de outros jogos, eu tiraria o seguinte. Você tem 3 vidas. Se você quiser um continue, você pode até ter... Só que você vai ter que entrar numa fase psicodélica pra pegar uma esmeralda. Onde você tem que ficar girando a fase pra poder chegar na porra da esmeralda. Cara, eu tinha um ódio dessa parte, cara. Aí, eu teria uma coisa mais legal. Lembrando algo que a nossa querida Capcom fez pra gente em Ghosts and Ghosts, quando você chegasse no final do jogo, você ia descobrir que, na verdade, tudo aquilo foi uma ilusão. E você ia ter que voltar o jogo inteiro pra poder chegar no final do mestre. Aí, na última fase, você ia ter que pegar uma arma específica pra poder usar o item, pra poder jogar Joaquim Pouco de um mestre, pra poder lutar com ele. Cara, eu não duvido nada que um jogo desse ia vender pra caralho. Ô, Léo, eu não sei tudo isso embaixo d'água, hein? Tudo isso embaixo d'água. Com a câmera correndo. Com a câmera correndo em cima da moto. A moto embaixo d'água. Com o macaquinho roubando a tua vida. Com o macaquinho roubando a tua vida. Com um monte de elmo pra você escolher. Com um monte de elmo. Com a musiquinha do Alex Kidd tocando. E o cara, na realidade, ele é um ninja, né? Eu não ia ter coragem de jogar esse jogo. Não, ô Léo, não sei se você lembra, no Alex Kidd, quando você morria, você tinha que ficar apertando loucamente o A e o B pra você conseguir um continue. Não, e não isso... era loucamente, você era um comando que você dava, era pra baixo e algo, era 5 vezes pra cima ou 7 vezes pra cima, era um comando assim. Mas eu não tinha cara, isso. Eu não lembro isso, porque tinha taco. Só que o seguinte, só que sim, isso você só conseguiu continue dependendo do número de pontos que você fez. Dinheiro, você tinha que ter dinheiro. Dinheiro, isso, dinheiro. Senhores, eu tô muito orgulhoso de vocês. Nós fizemos o jogo mais maléfico da história dos videogames. Chupa Capcom. Chupa Capcom, chupa Konami. Vocês não são páreo para nós. E pra completar. Esse deve ser aquele jogo, tipo, jogo fase 1, que quando você termina um jogo, você acha que vai vir uma animação foda e aparece, continua. Não, melhor! Desce só os créditos. Não, no final aparece um Thanks for Playing, só. Caralho, que ódio disso. Parabéns, senhores. Os senhores são todos doentes. Eu tenho... Cara, não, só um minuto, Léo. Cara, eu acredito que essa porcaria ia vender pra caralho, porque ia ter um maldito de um japonês ou um coreano querendo provar que consegue. É, cara, tipo, vai deixar ele falar assim na tua raça, você Leo. Não, seu bando de viado. De vez em quando morre. Virar. De vez em quando morre algum japonês da Coreia na Lan House. o cara começa a feder lá, vai, tá morto. Jogando 36 horas direto, né? 36 horas. Mas chega, peraí, porra, tá virando zona. Ouvintes, por favor, coloquem aí nos comentários os jogos que fizeram você chorar feito menininhas apavoradas. Dark Souls não vale, tá? Dark Souls não vale. Contribua com o nosso jogo. A gente vai fazer um Kickstarter. Vamos mandar sugestão pra cá. Pro Kickstarter pra gente fazer esse jogo. Acesse o Facebook do Baile, www.facebook.com/bailedosenxutos, ou sigam o nosso Twitter, que só tem replicação dos posts que a gente coloca, mas é legal porque você sabe quando a gente postou. Embora você saiba que a gente também posta de hora em hora, então você não precisa de aviso. Não serve pra nada aquela porra, né? É isso. Chega! Acabou o podcast. Mande e-mails também. Para o bailedosenxutos@gmail.com. Tinha laranja, morango e banana. E na mansão, só não tinha jacatu, meu bem. Por que o Super falou com um bom dia com Maroon 5, cara? Que é um viado. Significa pra caralho. Pra caralho, digo com força. Pra caralho. Fudidamente. Porra, Super. Eu vou nessa cara. Porra, sou eu o único que boto vídeo nessa merda. Fazem vocês então, fodões. Chupem. Essa revolta do estagiário, né, cara? Pedaço, né? Ficou putinho que a gente falou mal do Maroon 5 pra ele. Tipo aquele cara que faz esse negócio porque se ele não fizer, ninguém vai fazer, tá ligado? Aí ainda vão lá e falam mal. É, por isso. Magoei. Parabéns, Super. Tá contratado. Falando mal do meu ídolo. Esse é o espírito. Enquanto isso, vamos ver aquele link da Sasha Grey. Sério que a Glória Maria tem 63 anos? Que site tu tá, Super? Caralho, Super. É no G1, cara. No G1. Tá, Super, mas porra. Você tem algum interesse nisso, Super? Ué, chegar aos 63 anos assim, eu também quero, né? Ah, claro, com o salário que ela tem, né? De repente é possível, né? Ai. É, pode ser. É, fazer uma plástica a cada 3 meses. Tem 63 anos? Olha! Sua mãe. Glória Maria. Também conhecida como ótima entrevistadora. Quem é que tem 63 anos? Sua mãe. É conhecida como a entrevistadora que tomou um toco do cu. Do Fred Mercury. Cara, não só do Fred Mercury, mas também do Leonardo DiCaprio, cara. Do Leonardo DiCaprio, eu não sabia. Não, cara, mas peraí. A do Fred Mercury foi sacanagem, velho. Ela era novinha, tava começando com essa porra agora. Ela não sabia falar inglês, cara, porra. Sabia falar inglês, pegaram tipo um estagiário e falaram, vai lá entrevistar aquele cara, aquela lenda do rock lá. O Fred Mercury falava português melhor do que ela. Ele falava inglês. Que merda. Porra, mas puderam com ela também, né? Ah, mas foi o tempo de um jornalismo moleque de várzea. Não, pior que foi bem assim, o Léo falou, né, cara? Ah, tá vendo ali aquela lenda do rock? Ele vai ali, entrevista ele ali. É, tá lá, entrevista lá, vai. Tá aqui, ó, tá aqui o microfone. Bloco de notas, né? Tá aqui o cameraman, vai lá, entrevista aquele cara, o do bigode. É, do bigode, aquele bigodudo ali, ó, aquele ali, ó. Ela foi lá, porra, é foda, cara, é muito bom esse vídeo, velho. Fez o melhor dela, né, cara? Pô, mas internet é foda mesmo, cara. Você desenterra qualquer coisa hoje em dia, né? Sempre tem um filho da puta que gravou, né, cara? Sempre tem alguém que tem lá escondido lá no armário uma fita VHS que bota no YouTube. Você vai na casa desse cara, ó, esse cara, ele fica pelado em casa e não lava a mão pra porra nenhuma. Ó, só pra constar, eu estou pelado. Leva água mineral, mão, leva água mineral. Ah, meu Deus. Cara, o pior é que eu tenho toque de lavar as mãos, cara. Eu tô toda hora lavando a mão. Não, eu perguntei isso aí pelo seguinte, lá teve o pessoal lá do RH, do RH da empresa, que teve um treinamento de algumas coisas, né, e teve tipo um treinamento de higiene, né, tipo pra repassar assim pro funcionário, né, envolve lavar as mãos. Tal. Você fez? Eu peguei uma das meninas que é estagiária e comecei, mas se eu tomei um banho em casa, botei a roupa, depois vou lá, pego no pinto, o pinto tá limpo. A mão que eu fiquei colocando em um monte de coisa cheia de germe, por que que eu tenho que lavar a mão depois? Sim. Aí eu fazia esse tipo de pergunta, ela não sabia responder. Ela achou que mas faz sentido, ela. Cara. Mas faz sentido. E, pô, o teu pinto não tá sujo, porra. Pelo menos presume-se que não, né, cara? Não, você limpou. Supõe-se que se você tomou um banho, colocou uma roupa limpa, tá tudo limpo, né? Quer dizer, o teu pinto é mais sujo que o banheiro da tua empresa. Então tu tá fudido, né, cara? Pô. Quê? Para de falar do pinto do Léo, vamos gravar. Vamos gravar, vai. Puta que pariu, meu. A gente ia falar sobre videogame, começou a falar sobre o pinto do Léo. O mal se empolgou. Meu pinto é um assunto empolgante. Esqueçam, não chupem não, porra. O primeiro, primeiro chefe de Dark Souls dá um golpe pra trás, cara. Você fica atrás dele, ele dá um golpe pra trás, cara. É filho da puta. Cara, Dark Souls é um jogo que o cara que criou, ele pegou assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, esse é o último jogo de vocês, vai ser todo mundo mandado embora assim que terminar. Deem o seu pior. Caralho. Ele pegou a mulher dele traindo ele com o melhor amigo, né, no dia. O cara foi malandro, né, porra. Vou ficar atrás dele, né, pra evitar uma marretona, né. Então... O porra do demônio pega o martelo e estoca pra trás. Muito foda. Tem um meme de internet que é um gurizinho com cara de maroto. Não sei se vocês já viram. Aí eles sempre colocam: ah, você achou isso disso? Me diga o que você acha daquilo. Tipo aquele do Willy Wonka. Aí tem uma do gurizinho falando assim: ah, você acha Skyrim difícil? Me diga então o que você acha de Dark Souls. Tem um que eu tô vendo que tá sendo publicado ultimamente que eu acho engraçado, porque é um moleque com um console na mão falando: cacete, consegui desbloquear todas as fases secretas e as armas especiais. Aí depois a foto é do passado. Aí hoje em dia é o mesmo moleque, só que adulto, com cartão de crédito. Caramba, consegui comprar todas as fases secretas e itens especiais. Cara, falando em blog, que diabos foi aquele post do Anubis? É, cara, aquilo daí... Ele mandou só pra trollar, né? Óbvio. Eu não sei, ó. Eu sei até depois... Eu sei que o King caiu. O King levou a sério. King caiu. Deu na trollagem, mano. Cara, aqui tá parecendo tipo: ah, que merda de post. Então faz melhor. Aí ele tenta fazer e não faz. Ele cansou, cara. Assim, ele começou... Eu li, assim, ele começou escrevendo direitinho, mas na metade do primeiro parágrafo ele já cansou. Aí, ah, o negócio é isso aí, tá, foda-se. Poxa, muito bom, né? Ele começou a escrever direitinho. Porra, duas linhas. Alguma, o texto todo junto. Tipo, assim, ele fez na cagando mesmo. Eu acho que mas deu, que aconteceu? Deu pena do King, cara. Vocês querem de pau no cara. Ele digitou, o Anubis digitou aquele texto com a mão ruim dele, só pode. Digitou com o cotovelo, tá? O que foi que aconteceu, cara? O King publicou um post que o Anubis Necromancer mandou. Só que aquele post tava super, hiper, mega mal escrito. Todo mundo nos comentários, assim, cagaram. Falaram, falaram que o post dele tava pior do que um post seu. O pessoal nos comentários falou isso. Você não assinaria aquele post, Dadá. Você não assinaria. Tu olharia assim, ah, eu faço melhor. Mas por que o King ficou puto? Porque foi ele que postou. Não, o King não ficou puto. Cara. Ah, ele ficou triste. Ele ficou triste porque a gurizada caiu de pau nele, cara. Tipo, porra, King. Pô, é o King, cara. É um cara gente fina. A gente não pode tratar ele mal, cara. Peraí, mas porra, o King não leu? É que ele ficou apavorado. É. Ele tem o complexo de ter posts a cada dois segundos. O toque do King é o BDE. Ele é workaholic, tá ligado? É hora de publicar, é hora do post.